quem me amou. Livre eu sou e tenho esperanças pra viver. A fé que me move, ela me faz forte, renova a vontade de vencer. Assim eu vou, confiando no Senhor. Assim eu vou, confiando no Senhor. Eu disse pros caras, o tempo não para. Confia no cara que ele vale mais. Amor peça rara. Nessa corrida da vida ninguém quer ficar pra trás. Tudo bem que ele faz, o mundo desfaz. O mundo caminha pro lado errado. O mundo não sabe o que faz, rapaz. Por isso caminha pro lado errado. Eu disse pros caras, cola em mim. Não por causa de mim, mas por quem eu sigo. E se eu errar, não foca em mim. Foca no Cristo, pois ele é abrigo. Ele é caminho, conforto e amigo. Ele é parceiro, firmeza, eu digo. Levanta agora, corre pro alvo. Corre sem medo, ele é contigo. Assim eu vou. E eu também. Confiando no Senhor, yeah, yeah. Assim eu vou. E eu também vou. Confiando no Senhor. Porque me amou se nada eu fiz? Porque que pagou se nada eu fiz? Você me amou e nada eu fiz. E só que amou que você me diz. O preço pagou e nada eu fiz. E nem que quisesse eu podia pagar. Vida que tenho eu nada fiz. E você teve que me dar. E o tic-tac tá passando. Minha mente entendendo. Mas você tava me dando. E eu não tava agradecendo. Mal querendo me sugar. Você dando tudo por mim. Como que eu não vou amar? Um Deus que ama tanto assim. Amando ele que primeiro me amou. Orgulhosamente com minha irmã Becca Costa.